é dia 13 de dezembro de 2021 e este é o episódio 173 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, Software Livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Miguel. Olá, Miguel. Olá, Diogo. E de volta está o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Como estás? Eu estou fecholas, pá. E tu? Eu também, pá. Estou aqui num quarto de hotel. Mas não ser cortinados, não. Não. Não tem cortinados porque eu estou na África do Norte. E na África do Norte, tipicamente, os quartos não têm cortinados. Pronto. Tenho uma pergunta para o Tiago. Dispara. Estás de pijama? Estou prontinho. Nem a barba fiz. Pronto, Miguel, também não se vê nenhum os nossos ouvintes podem ficar a saber que na casa do Miguel também não se vê nenhum cortinado. Já se viu um Raspberry Pi, que é muito mais interessante do que um cortinado. Sempre sem a cortar dúvida. As piadas, o Diogo. A gente aqui a fazer divagações com tanta graça e tem sempre alguém. Há sempre alguém que tem que chamar a gente à razão, pá. Não percebo. Alguém tem de o fazer. Mas vá, perguntem-me lá o que é que eu andei a fazer esta semana. Eu tive quase a citar o Estrovante. Nunca este podcast desceu tão baixo. Acho que podemos fechar a internet por hoje. Está feito. Ok, Miguel, sem ser citar Estrovante, o que é que fizeste esta semana? Esta semana... O que é que eu fiz esta semana? Quer dizer, espera aí, estamos a gravar uma segunda-feira. O que é que eu fiz esta semana? Não fiz muita coisa. Aliás, agora que eu penso bem, não gravamos há duas semanas. Portanto, o que é que fizeste nas últimas desde duas semanas? Desde a última gravação. Quando se diz na última semana, é desde a última gravação. Então, na última semana estive a parir uma criança metafórica e já me vi livre finalmente do parto difícil e, portanto, agora é... Correu tudo bem ou foi a ferros? Foi um bocadinho a ferros ali em algumas partes, mas pronto, a maior parte do trabalho está feito e agora é abrir o champanhe, vamos lá. Alião! Ah, isso é champomi, mostra lá, mas é a garrafa. É. Ah. Pronto, não conheço, tá. Mas confio no teu bom gosto, não. Miguel. Eu também não conhecia. Mas pronto, foi o que eu fiz essa semana. Estive a trabalhar num projeto novo. Uhum. Foi lançado hoje. E queres nomeá-lo ou queres deixar no... Não, já é coisa. E pronto, é um site baseado em software livre. Fixe. E é bem. Muito engraçado. Muito bem, muito bem. Até e tu, Tiago? Além de andares por aí pelo mundo, como diriam num podcast, no Ubuntu podcast, gallivanting. Pronto, exatamente. Portanto, eu vi-me obrigado. Aliás, uma das coisas que eu fiz esta semana, que é uma coisa que já não fazia há muito tempo, foi ouvir um episódio deste podcast, que é o meu podcast preferido, mas que eu não ouço episódios. Portanto, estive a ouvir, porque como toda a gente sabe, sou eu que faço os pagamentos a toda a gente, e era para saber se vocês mereciam receber ou não, uma vez que eu não estive no último episódio. E aquilo, pronto, foi fraquinho para bom, vá médio bom, pronto, foi o episódio. Então, como já devem ter reparado, receberam, cada um de vocês recebeu o habitual. Decidi não descontar nada, mas de facto foi uma semana bastante rica em coisas negativas que eu tentei transformar em coisas positivas e coisas muito positivas, que é preciso também estar aqui, portanto, a não choramingar e a ter um discurso positivo. Consigo estar a gravar porque estou de facto em parte incerta. Estou em parte incerta porque correm boatos, segundo a minha monitorização, que já tenho internet em casa, apesar de não estar em casa neste momento, mas deixei lá bots que me avisaram que a internet, estranhamente, ao fim de 18 dias sem serviço, a Vodafone tinha uma suspeita que iria ficar resolvido hoje, e a suspeita concretizou-se. Portanto, eu fui um feliz contemplado, não é? Portanto, sinto-me... Lá está, não pari nada, mas que pariu ao meu provedor de internet. É o que me apetecia dizer durante estes últimos 18 então, dias. Ok, 18 dias. Sim. Então, vão-te fazer pagar a fatura inteira. Ora, calma, calma, vamos com calma. Então vamos por partes. Primeiro, para quem não está atento, eu no dia 25 de novembro recebi um alerta de quebra de luz e de quebra de ligação à internet. Eu tenho tudo, apesar de não estar em casa, tenho tudo mais ou menos monitorizado e recebi alertas disso. Ao contrário da Amazon. Pois, portanto, fiquei na altura preocupado porque achei que era apenas uma falha de luz e a coisa durou mais do que 24 horas, porque eu tive 24 horas a estar em casa. E quando regressei, cheguei à conclusão que tinha eletricidade, não tinha era ligação à internet. Portanto, a minha monitorização assenta numa ligação à internet, coisa que eu achava que era difícil de ser interrompida durante largos períodos. Se bem que também podemos definir o que é um largo período. Não sei se 18 dias chega a ser um largo período, atendendo a que, lá está, a gestação de uma criança são 9 meses. Na escala geológica, isso não é um blip sequer. Sim, exatamente. Portanto, é uma areia nessa grande praia que é o universo. Mas pronto, e então, cheguei à conclusão que estava sem internet. Cheguei depois à conclusão que era uma avaria geográfica, era uma avaria na zona, não era específico da minha casa. Por portas de travessas, e foi isso que me deixou chateado, por portas de travessas consegui arranjar um cartão de dados móvel. Aliás, eu ainda falei com vocês na possibilidade eventual de poder gravar com esse cartão, com essa ligação de dados móveis. Que me desenrascou, e literalmente é este o termo, desenrascou, portanto não me resolveu nem de longe nem de perto o problema, desenrascou-me para serviços básicos mínimos durante estes dias. Volto a dizer que não foi a Vodafone, quer dizer, foi a Vodafone que me deu o cartão, mas não foi a Vodafone que me o ofereceu. Portanto, foi alguém dentro da Vodafone que puxou uns cordelinhos e que me fez ir buscar um cartão a um determinado sítio. Após isso, eu tentei várias vezes falar com a Vodafone, que tem um sistema fantástico, que é a gente liga para a linha das avarias a tentar saber alguma informação ou a tentar ter alguns dados, e assim que eles detectam o número de telefone e assim que eles identificam o código postal associado ao contrato, a resposta é uma resposta automática a dizer: detectamos que há uma avaria na zona, muito obrigado, vamos lhe enviar um SMS com o código da intervenção. E desligam a chamada. Portanto, nem sequer dão a mínima oportunidade de falar com alguém, lá está, no sentido de pedir o tal cartão de dados, que é um kit de contingência, que eu aprendi mais tarde, ou de alguma outra solução. Portanto, isso é completamente... Que jago. Mas agora querias ter serviço, não? Pronto, pronto. Estás a pagar e querias serviço. Eu sou um burguês, vocês sabem que eu sou um burguês, portanto era suposto estar a contar com isso. Não foi de facto o que aconteceu. Para... Diz, vá, goze mais um figura a rir dele. Só falta. Queria serviço. Só falta vocês terem um gato felpudo no colo e estarem a afagá-lo com a mão que têm disponível. Não tenho um gato, mas arranja-se. Felizmente tenho ainda de alguns de campeonatos anteriores da minha vida. Tenho alguns routers 4G, estou a falar de routers mesmo. E então aproveitei esse cartão de dados para, e agora vou dar aqui um bocadinho de discurso positivo, que é para, vou tentando intercalar, que é para isto não ser tudo uma coisa muito down, não muito, para vocês também não gozarem sempre comigo. E então liguei o cartão de dados a um router 4G que, como tem portas Ethernet, liguei ao router que eu tenho em casa, portanto, ou seja, substituí o router da Vodafone, que está offline, porque a fibra estava morta, por esse router 4G, e passei a ter a rede que eu tenho em casa, mas com um desempenho bastante inferior àquilo que é habitual numa ligação de fibra fixa. Ainda assim, constatei que, por exemplo, a minha box de televisão não funciona a não ser ligada ao router da Vodafone. Mais uma vez tentei ligar para a linha de apoio técnico, no sentido de me explicarem se havia uma forma de contornar isso, ou seja, se havia algum workaround para eu conseguir pelo menos ver as notícias, não é? Para ver se o render já tinha sido apanhado, ou se já havia outra variante do Covid, ou assim. E, mais uma vez, esbarro com o raio do robô que me diz que há uma avaria na zona e que me desliga o telefone na cara. A dada altura dizem para ir à aplicação da Vodafone. Eu fui à aplicação Gás Bem Mandado, fui à aplicação da Vodafone e um bonequinho que se chama Toby, não sei porque é que o bicho se chama Toby, mas o Toby faz-me assim, faz-me a mesma coisa que faz a ligação, porque me diz: detectámos que no seu código postal há uma avaria na zona, portanto vamos lhe enviar um SMS com o código da avaria. E acaba-me o problema assim. E eu tento insistir com o bicho. Tiago, será que há uma avaria na zona? Não, isso, lá está, por portas travessas, e porque eu fui tentando, não foi diariamente, também tenho mais que fazer, até para a minha seriedade mental, mas fiz com alguma frequência uma coisa que não fazia há muito tempo, que foi abrir o Twitter, e comecei a fazer uns tweets para aqui e para ali, no sentido de, já passam 12 dias disto, já passam 13 dias disto, sempre a tagar a Vodafone, volta e meia a tagar a Mel, para ver se alguém me oferecia um contrato com alguma qualidade, e a malta foi vendo os tweets, e houve alguém que se voluntariou para puxar mais uns cordelinhos dentro da Vodafone, e então cheguei à conclusão que era uma avaria que afetava 14 clientes. Ou seja, eu e mais 13 lares ou escritórios. Ora, viste? Mais ou menos isso. Estávamos com o mesmo problema. E de facto, a única coisa que a Vodafone me disse ao fim de muito. E entretanto, o que é que eu fiz? Livro de reclamações. Assim, bom, isto não vai de maneira nenhuma, vai por livro de reclamações. Antes disso, calma. Box de televisão. O que é que eu disse? O Toby não me ajuda, a linha de apoio não me ajuda, o que é que eu faço? Vou para o Twitter. E então fui para o Twitter. Sim. E taguei novamente a Vodafone e perguntei à Maralha, que está no Twitter, se havia forma de ligar a Box TV a um router que não fosse o router da Vodafone. Tive resposta de quem? Da Vodafone. Portanto, o suporte técnico da Vodafone funciona melhor via Twitter do que via Toby ou via linha de apoio, que é uma coisa que eu acho ridículo. Exatamente, que eu acho ridículo. E então a Vodafone diz-me que não havia solução, portanto, que só funciona ligado mesmo ao router deles. E depois a esgravatar nos fóruns, eu percebi que as gerações anteriores da Box, se tu configurasses a VLAN e o multicast, a coisa ainda funcionava, mas agora nem isso dá para safar a coisa. O que eu acho que é ridículo, porque se tu comprares uma daquelas caixas, aquelas boxes da Xiaomi ou outra coisa qualquer, que tu compras por 50€, aquelas caixas Android, pões lá a aplicação da Vodafone e funcionas com aquilo em qualquer lado, literalmente em qualquer lado. Portanto, acho ridículo que a box da Vodafone só funcione agarrada àquele router. Mas pronto, portanto, eu tive 18 dias em que... Eu também não sou grande consumidor de televisão, atenção. Mas como estava com as miúdas em casa, e com miúdas é sempre mais fácil, não é que eu as pendure à frente da televisão, porque não acho que seja um bom princípio, mas de facto, de volta e meia, alguma televisão pode também não chateia por ela, e nem que seja a seguir ao jantar ver um filme. E então a única televisão que nós conseguimos ver durante este tempo foi num tablet. Portanto, ligas um tablet, ligas a aplicação da Vodafone e, em vez de teres um ecrã de não sei de quanto tamanho que eu tenho na sala, tinhas uma coisinha deste tamanho. É giro para a família e para aproximar a família. É bom, não é? Não, para sentir o calor, nestes dias teve um ganho mais frio. Pronto. Exatamente. E o Covid agradece. Mas pronto, portanto, as minhas aprendizagens ficam então que a box de TV da Vodafone está agarrada ao router. Não sei se é bom ou se é mau, aquilo nem sequer tem grande qualidade, portanto, estou muito inclinado a investir efetivamente numa dessas boxes TV da Xiaomi ou similares, onde depois até poderei dar outras utilizações. E como eu já percebi, isto tudo é gravado porque em 4 meses, portanto, eu fiz este contrato de com este provedor há 4 meses, e em 4 meses é a segunda quebra de serviço, de dias, não é de horas, de dias. Portanto, a primeira vez foram 18 dias. Vamos reclamares. Exatamente. Desta vez 18 dias achei inaceitável. Mas pronto, pontos positivos. Lá está, pegando no tal router 4G e no tal cartão de dados, aproveitei para fazer para configurar uma funcionalidade que nunca tinha precisado, porque eu vivia num país que eu achava civilizado e algo evoluído até tecnologicamente, mas em que tinhas um governo apostado a fazer uma transição digital. Ora, exatamente, isso mesmo. Espera, deixa-me segurar no copo de champanhe enquanto rio. Apesar do meu, tens que arranjar um gato para afagar. E um charuto. Caroço. Eu hoje vim aqui para ser achincalhado. Um gajo liga aqui a ligação. Espera aí. Espera aí. Não me digas que ele tem um charuto. Charutos. Tem, mas não fuma. É só para dar. Ora, viste? Ah, perfeito. Está embalado e tudo. Mais nada. Pronto. Acende-o aí na lareira, Diogo. Vê se ele acende. Mas... Diogo, para que saibas, eu estou a rever a série toda dos Sopranos. Agora há coisa de umas semanas decidi voltar a ver isso. E acho que tu tens qualquer coisa de James Gandolfini. Tá bem. Já jantei com um dos Sopranos, por acaso. Ah, estava eu a dizer. E então, apesar de nunca ter precisado, aproveitei esta excelente oportunidade que a Vodafone me deu para evoluir e aprender, para configurar a ligação failover do meu router, eu tenho um Security Gateway da Unify, que permite ter, ou seja, aquilo tem três portas, uma WAN, uma LAN, e depois a terceira pode ser de segunda LAN ou segunda WAN. Portanto, eu configurei a segunda WAN, a terceira porta como segunda WAN, para fazer failover, e de facto fiquei contente. Aliás, foi isso que me faz dizer hoje, e apesar de não estar em casa, que a internet voltou. Portanto, eu deixei tudo ligado e deixei a ligação failover para alguma coisa que fosse preciso, e aquilo passou para a ligação principal. Portanto, está a funcionar. E apesar de, e nós já falámos aqui sobre os problemas dos equipamentos da Unify, aliás, tu até já fizeste algumas alterações nesse sentido. Ok. Curiosamente, diz. Há novidades sobre isso. Podemos falar isso depois deste tema, mas há novidades sobre isso, e eu vou ter que me retratar publicamente. Pronto, ok. Eu fiz a configuração da ligação WAN, cheguei à conclusão que lá está, e por muito que ele possa ter falhas, e estou curioso para saber o que é que tu vais dizer sobre isto, mas descobri algumas outras coisas, que é, eu tenho uma ligação, e já falei aqui sobre isso algumas vezes também, eu não sou egoísta, portanto as minhas ligações à internet normalmente contam sempre com uma ligação mais limitada, ou seja, um pouco mais, com uma largura de banda um pouco mais estreita que a minha, mas tem sempre uma ligação de aberta, sem senha, sem nada, para que pessoas que estejam perto da minha casa e precisem possam usar a internet livremente. Essa ligação pode ser ou não, ou seja, a ligação que tu tens de as típicas ligações de guest ou de convidados podem ser ativadas ou não para as ligações failover, ou seja, tu podes ter uma ligação fixa de fibra e tens a tua rede de convidados perfeitamente disponível, e este é o estado normal. Se tens algum problema na fibra e passas à segunda ligação, uma vez que normalmente e tipicamente será uma ligação mais limitada, tu tens a possibilidade de, nessas alturas, a rede de convidados não ficar online, para não te consumir largura. Exatamente, de banda. Tanta largura. Exatamente. Portanto, isto foi a parte que eu extraí, a parte de à parte da aprendizagem. Deixei tudo ligado, e a minha intenção agora é ter sempre o meu router 4G vai ficar desligado quase sempre, até porque não se justifica não se justifica estar permanentemente ligado. Mas o setup, fazer uma pergunta sobre isso. O setup vai ficar todo. Não, a questão aqui é: ou eu tenho a ligação failover sempre a funcionar e tenho que ter um contrato de dados adicional para estas era alturas. Era sobre isso. Era isso que eu ia perguntar: era que contrato é que tarifário ou que é que irias escolher para isso? Porque eu estive precisamente a pensar em fazer uma coisa desse tipo e não encontrei nenhum tarifário que fosse conveniente. Aquilo que, ou seja, se existisse algum tarifário em que tu compravas, imagina, 10 gigas para 12 meses, ou seja, tinhas 12 meses para consumir uma quantidade X de tráfego, eu pensaria no assunto, e acho que era um investimento simpático. Até lá está, a minha situação profissional obriga-me a depender da internet, e eu trabalho de casa, portanto, quando eu não estou com a internet, felizmente tinha... e no meio disto tudo, a Vodafone ainda, ao fim de 12 dias sem serviço, ofereceu-me 15 gigas no meu cartão de telemóvel, e eu, uau! Em quantos minutos é que estouraste isso? Basicamente não estourei, porque já estava no tal cartão de dados, mas achei ridículo, e expliquei-lhes isso mesmo. Se eu tivesse de contar com a Vodafone, estava bem tramado. O que vale é que eu tenho amigos em muitos sítios, e uns desses amigos mexeram-se e desenrascaram mais do que a empresa a quem eu pago mensalidades, e quem vou pagar mensalidades durante mais não sei quantos meses, que essa é outra parte que eu quero falar também, que é sobre o contrato de Sócrates, tu és o José Sócrates dos clientes da internet. Tem com um amigo a safar. Não é um primo, não é um primo. Eu ainda, ainda não recuperei do choque de ouvir o Tiago dizer que tem amigos. Vá, conhecidos, vá, pronto. Sim, eu não estourei isso em vários. Se te ajudaram assim, foram mesmo amigos, não foram só conhecidos. Eu não estourei os 15 GB, mas posso dizer que a Vodafone, ainda sem prazo de resolução da avaria, ofereceu-me esses 15 GB para 5 dias. Ao fim de 5 dias aplicava-se o plano. Como é que foi? O SMS era giro. Era basicamente ativámos um plano de 15 GB, daqui a 5 dias volta tudo, ou seja, volta ao seu plano normal. Portanto, se eu me descuidasse um bocadinho e uma vez que a avaria não ficou resolvida em 5 dias, estampava o tráfego. Ou seja, isso é pior ainda que o plano de dados que há para aí, que é em que tu tens 15 dias para gastar 15 GB. Pois, este é 5 dias. Portanto, despacha-te. E há um também de 30 dias para gastar 30 GB. Pronto. Portanto, é pior ainda do que a oferta comercial mais básica de dados deles. Mas olha, portanto, em relação à ligação failover, e para fechar este assunto, o meu plano é deixar o router no sítio onde está, o cabo ficar passado no sítio onde está, até porque eu tive que elevar o router um bocado para ter um bocadinho mais de qualidade, porque no sítio onde inicialmente liguei o router só tinha uma ligação de 3G, e o 3G há 10 anos era ótimo. Há mais de 10 anos era ótimo. Neste momento já é claramente insuficiente para todas as necessidades que nós temos. Mas não tendo, e chegando à mesma conclusão que tu chegaste, Diogo, não tendo um plano de dados que seja compatível com uma ligação de backup, apenas de backup, não vou ter nenhum cartão lá. O que eu vou fazer é, num dia que me veja enrascado, seja porque o meu operador me vai oferecer um kit de contingência, vulgo cartão de dados, ou porque eu vou adquiri-lo por algum motivo, o que eu vou fazer é, vou comprar um cartão, enfio lá, o router configura automaticamente, liga se está a funcionar. E este é o meu plano para uma ligação failover. Não sei se tinhas alguma pergunta adicional a fazer. Miguel? Então, e o que é que fizeste durante a semana? entretanto, contactei algumas pessoas, não amigos, mas pessoas, que sobre, ou seja, porque não me estava a apetecer ir ler o contrato da Vodafone, honestamente, não me apetecia estar a ir ler o contrato e as letras que ainda são pequeninas, porque aquela questão das letras serem pequeninas ou não só foi aprovada mais tarde, sobre quais são os motivos, o que é justa causa para rescindir um contrato, até porque lá está, eu fiz o contrato há 4 meses, portanto eu tenho mais 20 meses pela frente, porque o meu contrato de permanência é de 24, e não tenho saúde. Nem tenho paciência para estar 20 meses a este ritmo. Portanto, estatisticamente, eu vou, das duas uma, estatisticamente, ou os problemas todos que havia para acontecer já aconteceram, e eu sendo um gajo otimista penso assim, ou então, estatisticamente, mês sim, mês não, tenho qualquer coisa. Portanto... Ou seja, tu, 4 meses... um oitavo do teu contrato, mais de um oitavo do teu contrato, porque aconteceu mais que uma vez, não tiveste serviço. Pronto, eu vou confiar na tua conta, porque não vou confirmá-la agora, mas sim, contas redondas será mais ou menos isso. Agora, informação também para quem nos ouve, 18 dias seguidos sem serviço é motivo suficiente para rescindir um contrato de fidelização? A resposta certa é sim, vírgula, mas é preciso ir a tribunal. Portanto, é preciso gastar tempo e paciência para chegar à conclusão que temos razão. Portanto, não é uma coisa amigável, não é uma coisa de estilo, olha, fizemos cocó e vamos só rescindir o contrato e fingir que isto não aconteceu. Não, não é isso que se passa. A Vodafone obriga-nos a ir a tribunal, pelo menos essa é a experiência passada de pessoas com quem eu falei. E, portanto, a minha paciência e energia para lidar com estes problemas é baixíssima. A minha paciência para ir a tribunal resolver isto também é baixíssima. Portanto, eu neste momento vou ficar pela primeira hipótese. Vou tentar ver se a primeira hipótese se é validada, que é todos os problemas que havia para acontecer com este contrato já aconteceram e os próximos 20 meses vão ser super tranquilos. É isso que eu acho. Então, e fazer peixeirada no Twitter não resolve? Não, isso eu fiz, aliás, tive algumas reações da Vodafone, sim. Aliás, eu cheguei, dei-me ao trabalho, porque isto é um bocado como aquela questão da permanência, né, de prender as pessoas. Tu estás no Twitter a escrever qualquer coisa e quando, como tu tagas a Vodafone, de repente aparecem-te tweets da Vodafone. E então eu cheguei a comentar alguns tweets da Vodafone em que eles comentavam lá as séries que estavam a estrear ou não sei o quê, e a minha resposta era algo do género: gostava muito de ver essa série, mas estou sem serviço há 11 dias, ou estou sem serviço há 12 dias. E ainda tive algumas respostas, mas lá está, isto eu não, por isso é que eu normalmente não perco muito tempo nas redes sociais, que aquilo dá para muito pouco. Eu não tenho razão de queixa, porque de facto foi através do Twitter que primeiro alguém viu alguns dos meus tweets e que me disse: vai à loja X buscar um cartão de dados para 30 dias. E foi também através do Twitter que alguém me disse: está um gajo a ver o que é que se passa com a tua avaria. Foi ele que me disse que a fibra estava caída e que havia 14 clientes afetados pela avaria. E demoram 18 dias a corrigir isso. O problema, ou seja, aquilo que aconteceu, aquilo que eu acho ridículo, foi quando eu fiz a reclamação no livro, tive um contacto 2 dias depois de alguém da Vodafone, em que aquilo que me disse basicamente foi: a fibra é contratada a nós, e eles estão dependentes da reparação de nós. Eu sei disso, eu também lhes disse isso mesmo: vocês são o meu fornecedor de serviço e a nós é o vosso fornecedor de serviço, vocês têm que exercer a vossa pressão sobre o vosso fornecedor, ponto. E então o que ele me disse basicamente foi que não tinha nenhuma atualização sobre a avaria, a não ser um pedido de policiamento para o dia de hoje. E através do pedido de policiamento eles deduziam que a avaria ia ser resolvida hoje, porque pediram, e um pedido de policiamento é exatamente autoridades para trancar a estrada. E comecei-me a rir, como é óbvio, assim, quer dizer, vocês não têm informação exata sobre o que é que aconteceu, não têm informação técnica sobre o que é que aconteceu, estão a adivinhar que através de um pedido de autoridades... Mas isso é assim que funciona. Que vai ser resolvida a avaria, eu acho ridículo, mas pronto. Conclusão desta parte, e já falámos aqui sobre isto, portanto, sobre o contrato, eu neste momento não vou fazer nada, honestamente não tenho energia para ir para tribunal com isto, não apetece. Se acontecer outra vez, provavelmente vou ganhar essa energia, mas por enquanto estou confiante que não vai acontecer, portanto sou um tipo otimista. Cá estarão vocês para gozar com a minha cara, se voltar a acontecer, eu tenho essa noção. Mas aquilo que me disseram também foi que logo que a avaria tivesse resolvida, e para todos os efeitos, eu dia sim dia não recebo um SMS a dizer: estamos a trabalhar na resolução da sua avaria, logo que haja novidades a gente avisa. Portanto, eles ainda não, eu estou a dizer isto, mas eu ainda não fui avisado pela Vodafone de que a minha avaria já foi resolvida, portanto pode ser só um retomar momentâneo do serviço, e a avaria pode não estar efetivamente resolvida. Mas aquilo que me garantiram foi que logo que a avaria estivesse resolvida, que eu iria ser contactado pelos serviços para negociar a forma que eles teriam de me compensar. E eu acho que aí vou-me rir outra vez. A minha pergunta seguinte era sobre isso, exatamente. Pronto, exatamente. Portanto, eu acho, eu neste momento não sei nada, não é? Mas eu acho que estes 18 dias sem serviço, provavelmente não os vou pagar. Portanto, e acho só provavelmente, porque não cheguei a ver isto. Pelo menos, isso é o mínimo dos mínimos. Acima dos 18 dias. Aliás, nem isso não chega. Sei, exatamente. Nem é isso. Acima dos 18 dias não sei, há uma coisa que eu sei: durante o telefonema que eles me vão fazer sobre a forma de compensar esta quebra de serviço, as palavras rescisão de contrato vão ser repetidas várias vezes, e vamos ver, cá estarei para contar a história. E espero que seja uma história simpática para mim, mas pronto, agora fico de facto mesmo a aguardar, com muita curiosidade, o que é que eles te vão oferecer. Sim. Porque não pagar é pouco. É que para mim é pouco. Sim. O incómodo todo causou, a falta de qualidade no apoio, toda. Sim. Achar que 15 gigas chega para compensar para um serviço ilimitado, e que com tempo de avaria, que eles também não sabiam quando é que iria ser resolvido, há aqui muito para compensar. Exatamente. E são 15 gigas oferecidos 12 dias depois, atenção. Sim, sim. Ok, não foi logo quando a avaria aconteceu, não foi nem pouco mais ou menos. Mas, e mais ainda, 12 mais 5 não chega aos 18 sequer. Exatamente. Eu também fiz essa conta também, mas pronto. Vamos ver, vamos aguardar. Essa parte fica para outras núpcias. Vamos ver. Isto é, se o problema está de facto já resolvido definitivamente. A única coisa que eu sei é que a minha casa neste momento está online. Eu não sei se a avaria está resolvida, lá está. Há uma diferença entre teres serviço e a avaria estar resolvida. Pode ser só um penso rápido e estar ainda em resolução. Mas pronto. Sim, mas sim. No teu caso, pronto, também não tens assim tanta necessidade porque estás num hotel na África do Sul, portanto. Não, mas esse da África do Norte, África do Norte, para ser indetetável, estou na África do Norte. De pijama. Não vou responder essa pergunta. Não tem cortinado? Sei que não estou de rabo de cavalo. Não estou de rabo de cavalo. É só piada sobre o Rendeiro, mas ainda ninguém disse o nome dele. Rendeiro. Rendeiro. Estamos a dizer, já dissemos várias vezes. Rendeiro, o gajo que morava aqui ao lado era João, qualquer, acho que era Rendeiro. O gajo aqui da porta ao lado. Mas pronto. Tinha três cadelinhas, não era? A parte, ele falou-me de umas cadelas ou não sei o que é. O gajo não teve aí. O gajo ontem não teve aí, nem antes de ontem. Mas pronto, isto para dizer que a parte ruim é que eu vou ter que, para resolver isto, não é? E para confirmar que de facto tenho internet, vou ter que sair aqui do meu bunker na África do Norte e vou ter que ir novamente à minha casa ver o que é que se passa. Vou ter que ir com muito cuidado. Não tropece eu numa fibra e que deixe alguns clientes sem serviço durante muitos dias. Vamos lá ver. Portanto, neste podcast já averiguámos que já demos conta do mel quando eu mudei o meu serviço aqui há uns tempos. Pois ficaste contente com o mel, com o gigabit e não sei o quê. Eu fiquei, não, com a qualidade do serviço, posteriormente sim, mas a migração. Foi um processo bem doloroso. Bem doloroso. E depois, agora foi a Vodafone e a nós ao mesmo tempo. Portanto, que a nós, claramente, 18 dias para resolver um problema destes que se resolve. Eu não acho admissível que nos arredores de Lisboa um problema destes seja resolvido em mais de um dia. É o que temos. No meio do Alentejo, num sítio super isolado. Não discrimines pessoas. Há malta que nos ouve todo lado. Não é província. Não. Ericeira não é província rural. Ou se fosse no meio do Gerês ou uma coisa assim. Eu compreendi que morasse mais de um dia. O Gerês tem satélite. Se bem que net lá, móvel não é má, atenção. Onde há, não é má. A grande altitude nunca é má, estão lá as antenas todas. Já que falam em antenas, eu vi foi uma árvore de Natal bem bonita em Abrantes, pá, no outro dia. É verdade. É uma das maiores e mais bonitas árvores de Natal do país, que é uma torre de telecomunicações. Não, isso não interessa a ninguém, mas vê-se de longe. Eu nunca monto árvore de Natal, não preciso, tenho isto aqui à porta, isto é uma maravilha. Ainda não lembraram a janela, olha a nossa árvore de Natal. Não se lembraram tão bonita. Eles de enfeitar as chaminés do Pego. Olha que excelente ideia. Diogo, tomem nota aí em casa, quem quer que seja que esteja no Pego. Enfeitem as chaminés. Agora que mandaram para o desemprego uma data de gente. Algumas 500 e tal pessoas, não era? Não, assim. 150, se não estou estes em erro. Estes foram os últimos. Sim, que sim, já sim, têm... sim. Enfim. Anyway, eu queria pedir desculpa antecipadamente. Opa! Então, porquê? Queria pedir desculpa antecipadamente por esta piada que eu vou fazer. Ui. Vais fazer uma piada? O relato que nós ouvimos do Tiago foi um drama shakespeariano em que nem sequer faltou o Toby. Toby or not Toby? That is the question. Obrigado. Vemo-nos para a semana. Estou à procura do Toby, espera aí. Vou-vos mostrar o Toby. Vê se o gajo está aqui ou não. Enquanto mas olha, está este, podcast, este podcast era sobre o Ubuntu, não era? Era. Mas eu tenho coisas para falar sobre o Ubuntu cenas. Também. Exatamente. E outras, muitas outras cenas esta semana. Mas... Entretanto, enquanto o Tiago está à procura encontrar. Do Ele do não merece. Toby, não? Não, pronto. Não merece. Miguel, e tu, tens aí alguma coisa para trazer à mesa? Epá, tenho. Olha, tenho uma garrafa de vinho espumante, para começar, e também pronto. Tenho um artigo. Eu esbarro sempre com coisas na internet. Um artigo com o qual eu esbarrei na internet, especificamente foi o Miguel Caetano que partilhou isto. O Miguel Caetano... E o Paulo Querido, são dois gajos que eu gosto de seguir na internet. Se quem não conhece o Miguel Caetano, pá, vão pesquisar. Devia conhecer. Pronto. E o Miguel Caetano, que é um gajo, é liminarmente genial. É um gênio, o gajo é um gênio, não tenho mais nada a dizer. O gajo é um gênio. Mas O tipo partilha coisas, pá, saborosíssimas. E uma das coisas que ele partilhou esta semana foi um artigo de um Filippo Valsorda, não confundir com a Sorda, que tem um blog, que é o blog... Porque a Sorda não presta. Filippo.io. E ele é uma das pessoas que trabalha na Google, acho eu. Ele tem um artigo muito engraçado no blog dele chamado Professional Maintainers, a Wake-up Call. Link nas notas. Mas é um artigo que vale a pena ler sobre as reflexões que ele faz sobre o facto de o ecossistema open source ser complicado de gerir e de como a grande maioria da indústria, das indústrias de quem trabalha com a internet e tecnologias de internet e tudo, estarem fundadas em cima de alicerces muitíssimo frágeis de equipamentos e software e estruturas que são fundamentalmente de código aberto, que são desenvolvidos por pessoas que o fazem por amor à camisola, mas amor à camisola não chega. E então ele faz tu uma reflexão amor sobre... à camisola, não é? Exato. Se não ficam sem camisola, literalmente. E ele faz uma reflexão muito engraçada, eu convido toda a gente a ler o artigo, sobre possíveis formas de financiamento ou de sustentabilidade da atividade dessas pessoas, a quem nós devemos 99% do que se passa na internet, porque a verdade é essa. E então recomendo mesmo que vão ler isto, porque vale a pena e porque nós, na comunidade do Ubuntu e do, enfim, software livre em geral, sistemas operativos livres, GNU, Linux, etc., também sofremos muito do mesmo problema, não é? E estamos sempre a queixar-nos disto, que é software livre, é desenvolvido por muita gente, que são, muitas pessoas que são extremamente competentes, mas que acabam por ser uns carolas, às vezes. Outros dedicam-se profissionalmente a isso, e ainda bem, mas ainda há uma larga fatia de população que faz isto como a sua atividade principal e não tem a compensação devida. E aquele artigo aponta... não diria soluções, mas aponta alguns caminhos possíveis, porque ele diz, mesmo as grandes empresas que dependem fortemente das estruturas que estão montadas em cima do software livre, elas começam a perceber que não podem só tirar o leite da vaca e não dar de comer à vaca, porque é disso que se trata. E então ele aponta aqui alguns caminhos possíveis e vale a pena deitar uma olhada a isto. Acho que sim. Isto vem a julgo que ele publicou isto a propósito desta de crise do Log4j, para quem não tem estado na internet nos últimos dias. Tiago, a boca era para ti. Ou há um zero day do Log4j que tem dado de falar muito nos últimos dias e que tem a ver com de facto haver pouco trabalho de manutenção do Log4j, como aconteceu também a nível do OpenSSL, por haver um subfinanciamento desse trabalho. Uhum. Sim, exatamente. E é disso que ele fala também. E ele dá o exemplo de outro pacote especialmente sensível. Que ele fala especificamente do Log4j também, mas fala do outro, sim, que é o UA Parser JS, como exemplo de grande borregada por causa do subfinanciamento desse desenvolvimento. E que há uns anos, não por causa do subfinanciamento, mas por causa de outro assunto, havia uma biblioteca de JavaScript que basicamente metia espaços em branco, que ao ser removida de um repositório público, quebrou montes de sites que dependiam dessa biblioteca em dependências de dependências de dependências e que deixaram de funcionar. E quando eles fizeram novos builds dos sites, quebrou. E houve muitos sites que não tiveram a validação suficiente nos seus sistemas de CI/CD. E foram publicados mesmo com problemas. Ou seja, no fundo, no fim da história, o Richard Hendricks tinha razão quando dizia que não gostava de espaços. Ei, o Diogo agora está apanhando o ar que não sabe o que é. Eu sei o quê. Isto é só para público especializado. Eu sei o quê. Tenho visto no avião. Mas sobre isto tenho a dizer ainda uma coisa, que é hoje fiz uma coisa que nunca tinha feito na vida. Ui, Ui. Que foi beber aguardente saída direta do alambique. Que bonito. Eu com 3 anos já tinha feito isso. Mas não. Espera. Uma história para, outro podcast. Isto é censura. A família. Diz Miguel. Diz. A tua família é de Ponte Sor, não é, Diogo? Eu não digo de onde é que a minha família é. Deve ser de Ponte Sor, de certeza. Para beber bagaço aos 3 anos é de Ponte Sor. Pumba, eu não devia dizer isto. Lá vamos perder todos os nossos patronos de Ponte Sor. Obrigado, Miguel. Obrigado. Devem ser muitos. Deve haver um. Eu tenho medo é que eles me venham bater aqui à porta. Isso é mais perigoso. A gente põe a tua morada nas notas do episódio, Miguel, não te preocupes. Não. De Ponte Sor, o perigoso só mesmo os filhos do embaixador do Iraque. Ah, ouvi dizer também. É, sim, senhor. Pois é. Já lá não devem estar, digo eu. Não sei, nunca mais ouvi falar. Mas enquanto lá estiveram, deixaram marcas. As coisas que tu te lembras, pá. Esse é que podiam ter ido fazer uma visita ao render. Bom, não interessa. Pois. Entretanto, não sei se o Tiago tem mais alguma coisa a acrescentar. Tenho, sim, senhor. É que. Aquilo... Já vamos em 42 minutos. Exatamente. Agora é uma hora boa. É uma hora boa para eu falar que tive, entretanto, esta semana e a chincalhança à parte, porque não é preciso internet para algumas coisas, a vida funciona sem internet e nós conseguimos fazer muitas coisas sem internet e não é só beber aguardente direta do alambique. Não, tive a aproveitar para fazer algumas alterações nos meus equipamentos de automação de casa. Fiz a minha primeira experiência a substituir um interruptor de parede, ou seja, troquei um interruptor de parede convencional por um interruptor de parede Zigbee para poder automatizar a ligação da iluminação no meu escritório. Isto parece que é quase nada, parece que é um preciosismo, mas tem duas vantagens claras. A primeira é que eu consigo acender a luz do meu escritório à distância. E como há umas escadas que dão para o escritório e se estiver às escuras é complicado, portanto acender em antecipação é fixe. E consigo isso com um interruptor Zigbee, ou seja, com dois interruptores Zigbee, mas que funcionam de forma independente. Mas também só foi possível porque troquei, ou seja, eu segui... Segui o conselho de um patrono, não é um patrono, é um ouvinte nosso, sobre ligar equipamentos Zigbee ao Home Assistant, e não quero transformar isto no episódio do Home Assistant, mas a sugestão que ele me deu é por... Mas havemos de ter um episódio havemos, exatamente, Home Assistant. E aí havemos de trocar muita informação. Eu pensei que eram todos os episódios. Não, é Home Assistant não, por acaso não é recorrente. Mas... É recorrente, mas não é todos os episódios. Sim, ou seja, não é recorrente. Não é em todos, exatamente. Mas não, estive a fazer essas trocas e permite-me duas coisas. Primeiro é acender as luzes à distância, o que parece mariquice, mas acreditem em mim, não é, é uma questão de segurança. E permite-me uma questão de poupança de energia também, que é quando me vou embora, carrego num botão e desligo tudo o que é equipamentos na minha secretária, desligo todas as luzes, desligo uma série de coisas que tenho neste momento já a conversar via Zigbee de forma unificada no meu Home Assistant. Portanto, consegui fazer isso apenas com um botão móvel e com algumas automações simples dos meus dispositivos. Tenho uma caixa cheia de sensores de vários tipos, de sensores de luz, sensores de movimento, sensores de portas e coisas do género, para me entreter nas próximas semanas, mas não vou falar sobre isso já porque as coisas não estão ainda, portanto as ideias existem mas ainda não estão implementadas, portanto em relação a isso não vou falar, portanto Diogo podes ficar descansado que não vou monopolizar o resto do episódio por enquanto. Pronto, muito bem. Ok, então vamos a algumas notícias. Desde a última vez que falámos. Não, peraí. Já saíram ias falar da Unify. Avança já aí para a Unify, faz favor. Que eu estou curioso. Então, fiquei com a pulga atrás da orelha. Já me esquecia disso. Ok, para quem não se lembra, no fim do ano passado, princípio do ano, deste ano ainda, ocorreu um ataque à Unify que causou um data leak. Isto foi notícia. A reação da Unify foi tardia e a tentar desvalorizar o que aconteceu e a escala em que aconteceu. E isso é de facto verdade. No entanto, descobriu-se ou tornou-se público há uns dias que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a acusar um funcionário da Unify de ter perpetuado o ataque. Lançou o ataque, fingiu que foi realizado de fora, sequestrou os dados, encriptando os discos e ameaçando divulgar a informação. Portanto, fez ransomware. E enquanto isso, fingia que era de facto um atacante externo e pedia milhões de dólares à Unify. Ele foi apanhado porque houve uma falha de acesso à internet, um tema recorrente neste episódio, e a VPN dele desligou-se e ele, durante alguns momentos, ligou-se diretamente sem VPN, sem ter dado por isso, certamente. Acabou por ser apanhado e depois no interrogatório que foram fazendo, ele foi-se descaindo de alguns detalhes e respondendo a perguntas de forma contraditória, e entretanto foi suficiente para obterem um mandato de busca e encontrarem a informação, e ele agora é acusado de ter realizado o ataque. Isto não resolve todos os problemas que eu tinha com a Unify. Há ainda alguns problemas que estão por ser resolvidos, mas pelo menos não fico tão chateado com eles por causa do ataque. As críticas que eu terei feito, que eu não me lembro exatamente todas quais foram, se alguma foi por causa do ataque, aí terei que me retratar, porque de facto eles foram livres. Quer dizer, é um ataque interno, não deixa de ser um ataque, mas é um ataque do qual é mais difícil impedir, ainda por cima porque a pessoa que realizou o ataque era um dos membros da equipa de segurança e que esteve envolvido na tentativa de combater o ataque, escondendo as provas do seu envolvimento e as provas do ataque durante todo esse período. Uau, amadores. Claramente um erro de casting. E amadorismo, quer dizer. Não, aquilo que... eu não diria amadorismo, eu não iria por amadorismo. Mas tu sim, nunca foste apanhado. Eu não. Nunca me apanharão. E aquilo que tu já fizeste, ó Diogo, caramba. Exato, exato. Eu ainda me lembro do que aconteceu ao petroleiro. Isso não era. Esquece, para dizer. Miguel. Não. Ups. Não. Falei demais. O Tolã não entra nesta conversa. Nem o Evergreen. Não, mas aquilo que eu acho em relação a isso, e ainda bem que trouxeste essa informação, mas ainda assim, tudo bem, ataques internos existem, e é preciso saber que existem, e é preciso arranjar maneiras de os detectar e de os evitar, e quando é alguém que faz parte da equipa de segurança, claramente aquilo que eu sinto é exatamente um erro de casting, primeiro. Porque parte do problema começa efetivamente na escolha das pessoas e é uma roleta, não é? Portanto, é difícil muitas vezes de tu. E a pessoa que pode ser a pessoa mais impoluta pode de repente. A pessoa pode ter mudado enquanto lá estava. Exatamente. Atenção. Exatamente. Agora, devem existir mecanismos e devem existir formas do teu trabalho e das tuas ações serem validadas pelos teus pares. E acho que aí. Yeah. E acho que aí claramente há uma lacuna, e espero que seja resolvida entretanto, e é uma lacuna da organização. Portanto, quando a organização permite que atos isolados aconteçam, pá, alguma coisa não está bem. Portanto, eu sou consumidor, e acho, falei isso há bocadinho, continuo a ser consumidor da Unify, fiquei desconfortável, como tu ficaste também, fiquei desconfortável e com vontade de mudar alguma coisa. O certo é que as alternativas para mim são claramente insuficientes em relação àquilo que a Unify me oferece ainda hoje. Agora, enquanto organização, lá está, quem permite que uma pessoa isolada consiga fazer uma coisa dessa envergadura, alguma coisa claramente não está a funcionar na organização. Mas pronto, vamos ver. Eu espero que, lá está, errar acontece a todos e acidentes todos podem ter. Não reagir a esses erros e a esses acidentes é que eu acho que é lamentável. Portanto, espero que dentro da organização alguns dos procedimentos tenham sido revistos para que situações como esta não possam voltar a acontecer. Sim. O que me aborreceu em particular foi a lentidão a tornar pública a informação e a desvalorização do que aconteceu. Isso foi o que me aborreceu. E ter acontecido uma vez esses erros, eu até poderia ter dado de barato. O problema é que eu tenho acompanhado um relatório anual que há sobre este tipo de equipamentos que costuma ser falado no podcast, no Security Now do Steve Gibson. De facto, a Unify e mais uma ou duas marcas são melhores na oferta comercial que têm dos produtos, de facto, prosumer, que têm, que fazem coisas que outros não fazem e que estão a preços acessíveis a alguns consumidores, não diria a todos, mas a lentidão deles a reagir a problemas de segurança, de facto, é notável, e apesar deles não serem os piores nisto, tem aumentado e em equipamentos em que eles são a porta para a tua casa, pá, aí há que ser impecável, não se pode ser menos do que impecável. E daí este meu afastamento em relação à Unify, porque eu não quero nada menos do que impecável. Yeah, percebo perfeitamente. Olha, e enquanto isso, vamos para aí em 50 minutos, para aí mais ou menos. Não sei se há mais algum tema que queiram trazer, senão eu falaria só de um tema que falei da semana passada, o Game Ubuntu. Sim, para quem não se lembra, do rapaz. Sim, do um projeto garoto, do Rudra, do Rudra Sarasawat, que tem 13 canalha, anos. Bah. Rudra Sarasawat, que tem 13 anos e que, além de ser o líder deste Game Ubuntu, é também o líder do Ubuntu Unity, do Ubuntu Web Remix, do Ubuntu Education e do Skull System. Portanto, com 13 anos, é o Ubuntu Member e já não sei o que é que ele mais faz. É difícil manter a lista. E este Game Ubuntu é um pacote que transforma o vosso sistema standard Ubuntu num sistema optimizado para gaming. E entretanto, nestas duas semanas, o que é que aconteceu? O software ganhou uma interface gráfica, ganhou mais aplicações para otimizar o sistema para o gaming, e aí posso levantar aqui a minha bandeira de satisfação, porque há sugestões minhas lá. E em particular o Mumble, que é um software feito criado inicialmente para gamers, é utilizado para mais coisas, mas e para pessoas, por exemplo, já usámos aqui para gravar o podcast, já usámos para fazer reuniões de comunidade, dizem, já usámos para uma série de coisas. Que a canalha agora usa o Discord. Também usam. Acho que também é um dos pacotes que faz parte da instalação, se me lembro bem. E além disso, eu sugeri-lhe, e abriu durante um streaming da comunidade Ubuntu em que ele esteve a fazer melhorias ao software, sugeri-lhe que ele pegasse em dois projetos dele, o Game Ubuntu e o LOL Snap, e os juntasse, porque ele desenvolveu um Snap em modo clássico para este pacote, mas as características específicas deste pacote, ao ser específico para o Ubuntu e a ter lá uma conjunta de outras coisas, ele dificilmente será aprovado para estar na loja oficial dos Snaps em modo clássico, porque o objetivo, por exemplo, ser específico para o Ubuntu é uma coisa que se quer evitar na loja. E há exatamente uma exceção de um pacote para o Ubuntu Mate. Mas e há lá outro conjunto de coisas que quebra as regras de aceitação de um pacote para pacote clássico. Então, qual é a alternativa? Ele pegar no LOL Snap, que é a loja dele, que com o seu wrapper à volta também do Snap, que está instalado nos nossos computadores, e isso permite, de facto, instalar qualquer Snap como um pacote Snap e torna útil de uma forma bastante única a loja dele, que é distribuir este pacote. Não sei se ele já fez isso, mas eu abri um bug no GitLab do projeto e espero que seja feito e que seja feito em breve. Se tudo correr bem, já amanhã. O miúdo não tem nada a fazer, portanto... Ele disse que ia fazer depois do streaming. Lá está. Não sei o streaming já acabou há quantas horas? Já acabou há uma semana para aí. Ou vai fazer uma semana quinta-feira. Vá. Afinal, o puto não é assim tão competente. E não sei se ele já fez. O bug ainda está aberto, sem comentários, sem revisão, sem nada ainda. Mas eu falei também com ele no streaming. Também falei em adicionar funcionalidades como reverter tudo o que ele faz, tudo o que aquele pacote faz. Portanto, ele ter a funcionalidade de instalar e de aplicar configurações, mas também de as reverter. E já não lembro exatamente, surgiu de outra coisa que já não lembro o que é. E ele disse que isso são coisas que ele está a ter em conta, mas que para versões futuras. Eu só espero que ele não arranje uma namorada, porque aí então estava a pensar no mesmo, sabes? Que esses miúdos depois começam as hormonas a fervilhar e não sei o quê, distraem-se, é uma chatice para a comunidade em geral. Exato. Vai, mas é trabalhar, pá. Concentra-te no Game Bundo. Exatamente. Então vá, acabamos isto aqui. Pá, quero só dizer, ainda antes de irmos embora, que há várias formas de apoiar este podcast. A sério? Muito simples. Quais são? Quais formas, Diogo? Quais formas? Olha, uma estava a falar, estava a explicar quais ao Miguel é? Que uma que é o Humble Bundle, pá. Que é isso? Isso é curioso, Diogo, e parece que vem mesmo a calhar para o Natal. Fala-nos mais disso. O Humble Bundle é um site onde nós podemos comprar bundles de livros, de jogos, de várias coisas, em que podemos pagar o quanto nós quisermos por um destes bundles. Sério? E pagamos um valor muito, muito pequeno para obter o bundle todo, e muitas vezes o bundle vale milhares de euros. E se eu tiver muito dinheiro para gastar? Posso gastar muito, muito dinheiro? Podes, também podes gastar só para aí 15 euros e comprar o bundle todo. E melhor ainda, é muito giro porque podes escolher não só o quanto é que pagas, mas quanto é que cada organização vai receber. Quanto é que o Humble Bundle vai receber, quanto é que a editora dos livros vai receber, quanto é que algumas instituições de caridade que são beneficiárias do Humble Bundle vão receber, ou quanto é que o podcast Ubuntu Portugal vai receber. Ou então, por simplesmente dar todo o valor ao podcast Ubuntu Portugal. Não façam isso, não façam isso. Deem à editora, pelo menos. Eles vendem pacotes da Vodafone? Isso é que era serviço. Então, eles têm, têm três bundles interessantes esta semana. Três? Um é o coding... Quais são, Diogo? O Coding Like a Pro by Manning Publications. Like a Pro? O outro é o... Exatamente, Like a Pro. Desculpa lá, isto parece que começa a aparecer sketches do Melk e do Mike. pronto, o Diogo começou a cantar. Sério, Melga? A sério, Mike? Então conta, Diogo. E mais? E mais? É o Hacking by No Star Express. E ainda há outro que é o não, Programmer Advice. Mas neste não és um profissional do hacking? Não. Porque a seguir podem receber recomendações de programação via Programming Advice That Rocks Your Bundle. E todos estes bundles podem comprá-los utilizando os nossos links de afiliados e assim beneficiar-nos a nós, se vocês quiserem ou não. Fazer como o Batáguas. Porque o senhor podcast precisa de comer, que ele está cheio de fome. Diz que tens, verdade. Que tens fome, diz que tens fome. Ele não está aqui para se defender, coitado. Ou então tornam-se patronos e podem assistir à gravação dos podcasts e ver as nossas carinhas larocas. E os nossos cortinados, quando existem. E de resto, resta-me agradecer-vos e até para a semana. Até para a semana. Adeus, até à próxima.